Avisa, meu amor, se tu me vais deixar. Avisa-me. Avisa, meu amor, se me vais esquecer. Avisa-me. Avisa, meu amor, se algum dia partires, tu não tenhas piedade. Avisa-me. Tenho medo de viver equivocado, de sofrer minha dor desesperado, que te dá a mentira e a traição. Avisa-me. Eu saberei compreender o teu passado, irei para sempre do teu lado, a viver ou a morrer esta ilusão. Avisa, meu amor. Avisa-me. Avisa, meu amor. Avisa-me. Avisa, meu amor. Avisa-me. Avisa, meu amor. Avisa, meu amor.